de November Alpha, autorizado a linhagem de decolada 17, o vento é 120 graus com 8 nós. Iniciando imediato, tem um tráfego de companhia também no 5 já está iniciando. Provado, Papo Vitor Juliette, observe o Índia November Alpha, após a linha e mantenha 17. Dia November Alpha decolou de Salvador aos 4-2, controle em 119.35, bom voo e até o regresso. Controle 1.99.35, grato até o regresso, Índia November Alpha. Gol no 804, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ok, dá pra repetir a frequência, beleza, do 804? 125, 133, 25. Ok, agora 125, 133, 25, pode ir, bom nome. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou da 17, está ingressando com o Vitor Axé, meu pé está na sua escuta. Salvador, 1715, na para site, 177, a bordo, 4 horas, 5 Índia Alfa, ponto de espera 286, ajuste no 04, morro. Estimativa de servir, detalhe, até o ponto de espera da mulher, detalhe de especial, 2614, solo gol no 607 para o táxi, com 186 a bordo, 3 horas e 49 de autonomia alternando o Galeão. Segue tráfego de companhia, Índia Alfa, ponto de espera 12, 1.186, 1.04 no ajuste, bom voo. Sente, vai seguir o tráfego da companhia, ponto de espera 186 com 1014, gol 1.607. Alfa, Salvador, Golf 7, Alfa, Alfa. A linha e decola o Golf 7, 15, o vento é 120 graus com 8 nós. O Alfa Victor Juliette decolou os 45, controle 1935, bom voo e bom dia, até o regresso. Vitor Juliette, mil pés, reposta em Toro da Barra. Manda mil pés, reposta em Toro da Barra, reposta em Toro, Vitor Juliette. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 9280, cliente da informação Julieta, apresentação de tráfego para Recife. 9280, Salvador para a melhor terra do mundo, está pronto, cópia? Pronto, cópia, Gol 9280. 9280, Salvador, Recife, melhor terra do mundo, aprovado 370, rota de Apelí 58, decola da 10, curva esquerda, o perfil da Pucajão, transição Caju. 5535, código transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. Gol 9280, autorizado nível 370 para Recife. Campeiro Isso 580, decola pista no 0, Buca Gema, transição Caju. Transponder 5575, controle 119, decimal 35. Transponder 5535. Reto, só complementando, curva esquerda após decolagem. Portão remoto no 3 do principal, chega condução para o posicionamento. Curva esquerda após decolagem, está na posição no 3, vai chamar quando pronto. Gol 9281. Agora o Salvador, bom dia, está aqui para a cópia? Autorizado, Salvador Brasília 360, rota prisão 17, decola dando 0, curva direita, no perfil da Arbó, Elefa, após Elefa, segue na aerovia e conforme o plano. 5536, transponder, controle opera em 119, decimal 35. Arbó, Elefa, 7 na 5. Confere, chame condição para o posicionamento. Gol 1897, está no gate 2 para posicionamento. 02 aprovado, segundo táxi. Autorizado, chamar ataque, 1897. No 607, o Kenegal no 014, vento é 130 graus com 5 nós, autorizada a decolagem da 10. Autorizada a decolagem da 10, por 607. 607, decolou de Salvador aos 50, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, no 607. Controle Salvador, bom dia, no 607, passa 1310 na saída Arbor. Contato radar, vigilância, no 607. Vigilância para o nível 360, no 607. Paulo Gol 1893, 1897 está com 163 a bordo, zona meia de 3 horas e 27, alterna Campinas, pronto para o ataque. 1167, seu B? 1897. Perdão, confirmando para B, 1163, confere. 7, confirmando para B, 1163? 1163, ok. Ok, é táxi Índia Alfa, 18 metros, ponto de espera com a torre, o ajuste é no 0 no 4. Uhum. 297, táxi aprovado, Índia Alfa, até ponto de espera no 0, lá a torre 186, o ajuste é no 0 no 4. Mativo, chamará a torre na ponto de espera 1186, autorizado o táxi. O Gol 1897 vai manter a posição durante um minuto, ok? Não, tô ciente. Reporta então quando pronto para iniciar, ok? Reportará quando pronto. O 1715 está restrito ao nível 340, chame o centro Recife, 1 26 decimal 0. Frequência livre, Alfa, Vitor Juliette, para a coordenação. 5, 17, 07, aprovado, sexo. Agora sim, voo no 897, está pronto para o táxi, solo. Pode iniciar, conforme já instruído. India Alpha, 18 metros por espera para a torre, 1014, bom voo. India Alpha, chamada a torre, 1186, no ponto de espera. Bom dia, gol no 897. A linha decola da 10, vento é 130 graus com 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, gol 1897 da 10. Solo Gol 9280 da remota do 3 para possível questionamento. Eu tô com um R2 puxando um 7. Se não for interferir, tá aprovado. O 9280. Chame táxi após. Aguarde. Decolou aos 58, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, gol no 897. Aprovado, participar o Indy Alpha, ponto de espera torre, indo no 8, decimal meio, ajuste no 0, no 4, bom voo. Pode iniciar o pushback, questionamento, chame táxi, traço já em seu táxi. Iniciando o pushback, gol, Matheus, 8. Salvador, 135.7, bom dia novamente, 135.7, autorizado a linha decolada 10, vento é 130 graus, 4 nós. Salvador, voo no 605, rotação 1, pushback, saramento. Aguarde, voo no 605. Passando no 605. Paulo Salvador, voo 9280, está com PLB de 123, 3 horas e 16 de autonomia, alternado Salvador, para o táxi. Aprovado, táxi via India e Alfa, Monte Carlo 286, ajuste no 0, no 4. Podia só repetir o PLB? Tá com 123 de POB. Autorizado o táxi de alto com 9283. Voo 1605, após estar na companhia cruzar retaguarda, tá livre no 01, sem táxi. Quanto companhia está autorizado, voo 1605. Autoriza a partida na posição posterior que está. Eu ativo, após entrar na companhia, já iniciou o táxi, vai cruzar retaguarda, você põe a equipe de solo, ok? Zona 53, Galeão, 380 aprovado, Oswaldo. Autorizado 380, da Galeão, roda via para o 10, decolada no 0, curva direita, terceira da El, Leda. Após Leda, voa bridge, intercepta aerovia e sem conforme. 5542, o código transponder, controle PR 119, decimal 35. Portão 10, eu vou para o puxamento. Está livre de iniciar o pushback no gate 1, no voo 605. Negativo, o tráfego já está cruzando a retaguarda, ok? Da companhia, após o tráfego que inicia. Sim, após o tráfego que inicia, 605. Salvador, já 357? 35 no 7, suba 360, saída. Para 360, você é boa, já 357. Melhor do mundo, 330 aprovado, tá com certeza. Salvador para Avenida Brasileira, aprovado 330, rota via Perito 58, decolada no 0 com curva pela esquerda, descida Pucajão, direção Caju, 5544, código transponder, controle da PR 119, decimal 35. Chame quando plantar o posto lá no portão 4. Gol 9280, decolou 06, controle 1935, bom voo e bom dia. 119, decimal 35, é o controle, gol 9280, bom dia. Controle, bom dia, gol 980, decolou. Solicita manter pro na decolagem. 1980, ciente, após o decolo de Jamo. Após voa, Jamo, gol 9280. 1897, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Autonomia alternativa Campinas. Campinas, estamos com a PA, o POB e autonomia. 63 e 20, POB 174. 174, sim, táxi de Alfa, 18.000, ponto esperando com a torre, 186, o ajuste é o 094. 14 de Alfa, ponto espera 18.612, gol 9605. Mano, portão 3153. 353 no portão 10 está aprovado, sem táxi.